briga da separação ficarão. Os copos, vidro e as flores no chão. Se tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós. Judiçara. Um mês e quatro dias se tanto, ela nada de me atender. Outras bocas só tem se cantando, coração quase para então sofrer. Eu depois já fui mesa de vá pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço e vergo já te bebendo. Cada copa americana enganava o meu sofrimento. Achei que tivesse esquecido a danada naquela hora. Já viu seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, deu uma saudade dela agora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Garçom, joga essa lata fora. E aí, meu parceiro Gil Duarte, meu filho. Aqui é a hashtag TBT do Boizinho. Vamos lembrar que é sucesso. Então acabou. No começo pareceu perfeito, mas você fez tudo do seu jeito. Essa dor ficou só no meu peito. Então acabou. Dois não ama com o amor de um. Um amor pra dois é o comum. Com seu erro me tornei mais um da sua história. Se me perguntar e agora, chora pra quê? Chega de sofrer. Eu não aguento olhar na sua cara. O que seca todo amor não passa. Sou pra você. Aceito te perder. Me sujei com esse amor bandido. Meu amor não foi correspondido.